Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje estamos no Convento do Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra. Precisamente no convento onde viveu a irmã Lúcia. Em 28 de março do próximo ano, celebra-se o 5º centenário do nascimento da fundadora das Carmelitas Descalças, Santa Teresa de Ávila, como é mais conhecida. Daqui por 3 dias, no dia 15 de outubro, comemora-se a data em que a fundadora das Carmelitas foi para o céu, a 15 de outubro de 1582. Estas duas datas, tão importantes para as Carmelitas de todo o mundo, são como que o pretexto para conversarmos da fundadora, Santa Teresa de Jesus, dos conventos que mandou construir, da vida de oração neste local e da irmã Lúcia, que aqui viveu em clausura vários anos e cujo processo de beatificação se encontra para a Santa Sé. De acordo com a vontade do Papa, estamos a cerca de um mês de um ano dedicado à vida consagrada. Este programa, com as Carmelitas, é como que uma antecipação ao ano dedicado à vida consagrada que terá início em novembro. Agora vou conversar com a irmã Celina. Irmã, bom dia e obrigado por ter aceitado este meu convite e uma saudação especial para os nossos ouvintes. Irmã, vou-lhe colocar uma primeira questão e que é a seguinte. Ávila e Alba de Tormes ficam em Espanha relativamente próximas, como próximas também ficam de Portugal. Quem vai por Vila Formosa também fica logo ali ao lado. Santa Teresa nasceu em Ávila e faleceu em Alba de Tormes, num dos conventos que mandou construir, segundo creio. Quantos conventos fundou ou mandou construir? E, se possível, também alguns pormenores em relação a estas fundações, uma vez que Santa Teresa não os mandava construir por sua própria iniciativa, mas por ser o fruto do diálogo que mantinha com Deus, e nessa oração intuía que essa era a vontade do Senhor. Então, dou-lhe a palavra, se faz favor. Santa Teresa, por uma inspiração divina, e Deus serviu-se da voz de uma sobrinha dela para lançar a primeira pedra. Disse que foi depois uma odisseia de fundações para a fundação do Mosteiro de São José de Ávila, porque Santa Teresa já era carmelita. Entrou na Encarnação, no Mosteiro da Encarnação, que foi inaugurado no dia do batismo dela, no dia 4 de abril de 1515. Ela própria sentia necessidade de mais intimidade, o que não lhe era possível viver no Mosteiro da Encarnação, porque era um mosteiro muito grande, onde estavam quase 200 monjas, e não era possível fazer um espírito de família, o que ela desejava. E então surgiu a primeira fundação de São José, que lhe pediu muitos sacrifícios, que ela fez todos por amor, para poder estar mais. E ela, nesse momento, pensava só naquele conventinho. E esse era onde, irmã? Não sei se... Em Ávila. Em Ávila. Sim. Pensava só em 13 irmãs, que idealmente era o Colégio de Cristo, Jesus com os Apóstolos. Ainda na vida dela viu que esse número não era muito bom, porque enquanto todas são novas tudo corre bem, mas temos que contar que os anos vão passando e é preciso ir renovando. Ela, no tempo dela, ainda passou para 15 irmãs no máximo e hoje podemos ser 21. E depois, passados 5 anos, ela teve 5 anos em São José sem pensar em mais fundação nenhuma, passados 5 anos começou a explosão das fundações, que foram 17. E Alba de Tormes depois foi onde ela, casualmente, Deus o sabe, que foi lá ser que se abriram as portas do céu para ela. A irmã acaba de referir que por inspiração divina e por intermédio de uma sobrinha. Achei interessante porque Deus fala-nos muitas vezes através dos outros, não é? Sim. Se estivermos atentos, não há dúvida nenhuma que, pronto, obtemos muitas coisas na nossa vida que nos vêm, pois, através de uma pessoa de família, através de um amigo, através de outra pessoa, Deus fala-nos. E é preciso também abertura para saber aceitar com humildade esta voz de Deus que nos vem através de, sabe Deus como? Ou ela aconteceu disso, foi numa conversa, porque o mosteiro da Encarnação não tinha clausura, as irmãs tanto podiam sair como os familiares entrar, e ela teve lá duas sobrinhas com ela, que esteve a educá-las, a irmã também lá esteve, a mais nova. E numa tertúlia entre amigas e elas, estávamos nessa altura nas grandes reformas. E uma das sobrinhas disse: e por que não fazemos uma reforma como fizeram as franciscanas? E Santa Teresa ficou com aquilo. E foi a sementinha que não a deixou mais em paz. Constante, Santa Teresa também teve muitas dificuldades, tanto para construir estes 17 conventos que há pouco acabou de referir. Eu não sei se isto é verdade, se não é, mas consta-me que uma vez Santa Teresa, face às dificuldades que tinha, que um dia disse a Jesus: pronto, enfim, quer dizer, tu ajudas tão pouco e no fundo as obras são tuas, não é? Quer dizer, se tratas assim os teus amigos, também não podes ser muitos, não é? Mas Santa Teresa gostava, entre aspas, porque não lhe sabia bem, mas para ela era uma garantia que a obra era de Deus quando tinha dificuldades. A cruz é o selo de Deus. Ela, quando via facilidades, ficava de pé atrás. Preferia ter, porque sabia que ia cimentado no sacrifício na cruz. E teve muitos sofrimentos, teve algumas fundações. Ela escreveu depois o livro das fundações, que ela sofreu ali muito até conseguir, porque depois embatia-se com os problemas, ou o bispo não dava licença, ou nem me lembro como é que se chama na Espanha, as autoridades não davam licença. Ávila, quando foi o mosteiro de São José, foi uma guerra, porque hoje não se importariam com isso. Que se arranjem. Naquela altura as pessoas sentiam muito a responsabilidade de ajudar os mosteiros. E viam que era mais um mosteiro de pobreza que tinham que ajudar. E então levantou-se a cidade toda contra. E foi um jovem sacerdote que fez a justiça por ela. Portanto, no próximo ano, comemoram-se, portanto, os 500 anos do nascimento da fundadora das Carmelitas Descalças, Santa Teresa de Jesus, conhecida por Santa Teresa de Ávila. Irmã, Celina, será que já podemos saber alguma coisa do que vai ocorrer no próximo ano? Eu sei que o Papa tem, inclusive, a vontade de vir à Espanha, pelo menos pelo que ele referiu. Ele ainda não disse que vai, mas já está convidado por várias vertentes. O nosso padre-geral já lhe fez o convite. Creio que os bispos de Espanha também fizeram. Não disse que não, mas também ainda não confirmou. É possível que sim. Haverá certamente, digo eu, agora estou-me a pôr a adivinhar, se calhar um ano de indulgências ou por aí assim, a quem visite. Talvez, e é natural que o Santo Padre dirija uma carta à família carmelita. Nós vamos ter aqui no nosso mosteiro, por ser o Carmelo de Santa Teresa, em Portugal é o único que tem o nome dela, vamos ter aqui a abertura oficial a nível nacional no próximo dia 15 de outubro, às 12 horas. Conventos de, agora que falou dos conventos e das carmelitas descalças, neste caso falou do nome de Santa Teresa, outros conventos em Portugal de carmelitas, onde é que há? Há em Viana do Castelo, há em Braga, há o da Diocese do Porto, que antes estava no Porto, agora trasladou-se para Bande, dentro da mesma diocese. a Aveiro, Guarda. Então, há muitos. Sim, são 9. Fátima, Crato e Faro. O facto de as irmãs que hoje estão aqui em Coimbra, amanhã, será que podem ir para outro convento? É normal? Normalmente, não. Nós temos estabilidade. Se há uma necessidade de uma ajuda, pode-se fazer. Ou na altura de uma fundação. Este mosteiro já fez a fundação de Braga, em 1970, e agora, há menos anos, foi o da Guarda. Braga foi juntamente com o do Porto, e os mosteiros têm-se desmembrado assim. E nessas alturas, sim, mas nunca vai uma irmã contrariada. Pode-se pedir, a irmã até pode custar, mas deve ir de livre vontade. Portanto, no próximo ano, como há pouco referi, comemoram-se os 500 anos da Fundação das Carmelitas Descalças. É possível que o Papa venha à Espanha, talvez a Ávila, talvez a Albert Tormes. E eu aproveito para dizer àqueles que nos escutam que Vila Formoso está muito perto. Neste ano... Que vai começar dentro de pouco tempo, pode ser uma boa oportunidade para as pessoas visitarem Ávila e Albert Tormes. Eu conheço Albert Tormes, fui lá há anos, num grupo da catequese que o meu parco organizou, e de facto fiquei maravilhado também, não só com o convento, mas também com aqueles... Com aquelas partes, aquelas zonas ali ao lado, há um rio que passa ali, tem aquelas margens, tem uma zona de lazer maravilhosa, tanto vale a pena de facto visitar, porque é muito bonito. Irmã Celina, vou-lhe colocar mais uma questão, e que é a seguinte: o facto de as carmelitas se chamarem descalças, carmelitas descalças, isto tem alguma coisa a ver com o dia-a-dia? Não. Foi uma forma de, na altura, no século XVI, que houve a reforma de muitas ordens religiosas, e davam esse nome às ordens reformadas, porque até essa sobrinha de Santa Teresa disse-lhe: porquê é que não fazemos como as descalças franciscanas? Pronto, e é verdade que nós também, desde que se possa, não é uma obrigação, se a saúde o exige, nós não usamos meias, trazemos as sandálias sem meias, somos descalças. Santa Teresa descalçou-se quando veio para São José. Descobrir conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Falamos do convento do Carmelo de Santa Teresa em Coimbra, precisamente onde viveu a irmã Lúcia. Em março do próximo ano celebra-se o 5º centenário do nascimento da fundadora das Carmelitas Descalças, Santa Teresa de Ávila. Daqui por 3 dias, no dia 15 de outubro, comemora-se a data em que a fundadora das Carmelitas foi para o céu, a 15 de outubro de 1582. Estas duas datas, tão importantes para as Carmelitas de todo o mundo, são como que um pretexto para conversarmos da fundadora, Santa Teresa de Ávila, dos conventos que mandou construir, da vida de oração neste local e da irmã Lúcia, que aqui viveu vários anos em clausura e cujo processo de beatificação se encontra para a Santa Sé. Irmã, aqui no convento, do modo geral, tanto as irmãs não vão à rua, ficam por aqui, que se chama clausura. É só oração ou fazem, ou têm também assim, jardinagens, fazem por aí assim, umas atividadezinhas? Temos as horas, os tempos fortes de oração, mas toda a nossa vida está orientada e programada para que possa facilitar a oração contínua, mesmo durante os trabalhos. Nós fazemos tudo o que faz uma dona de casa. Dentro das horas normais de trabalho, porque não temos muitas horas de trabalho. O nosso dia começa às 5 para as 6, depois temos as laudes às 6h20 e segue depois das laudes uma hora de oração, depois a Eucaristia e depois tempo de trabalho até ao meio-dia. Este trabalho, sempre possível, não se exclui uma ajuda de uma irmã a outra, mas sempre que possível é feito em solidão. Cada irmã faz o seu para facilitar a oração contínua. E Santa Teresa deixou-nos uma invectiva muito séria. Proíbo que haja sala comum de trabalho. Ela conheceu isso na encarnação. Quando nós temos a tentação, a língua fica solta e começamos a falar. E quando há a possibilidade, a necessidade de uma irmã ajudar a outra, sempre se faz, deve-se fazer em silêncio. Temos depois 2 horas, uma depois do almoço, outra depois do jantar, de recreio, em que podemos então falar à vontade umas com as outras, e todo o trabalho que se faça sempre em ordem de viver em oração, porque nós não só fazemos oração, mas devemos ser vida de oração. Todo o dia em comunhão com Deus, não é? Portanto, procuram ter uma, como é que é dizer, portanto, uma presença de Deus ao longo de todo o dia, mesmo quando trabalham. Pois, isso é de facto bonito, é pena que, pronto, que os leigos e outros também não o façam, ou não façam pelo menos um esforço. Eu estou a pensar que João Paulo II, mesmo quando escrevia um documento, ele usava uns sinais, mesmo na folha onde escrevia, ele colocava, creio, parece-me que uma seta ou qualquer coisa, para ter presença de Deus, para estar a ter sempre presença de Deus. Aliás, eu li uma vez um livro de uma carmelita, Santa Teresa de Lisieux, e uma coisa que me impressionou, isto foi há muitos anos, em que ela dizia que não se lembrava de estar, ao longo deste tempo todo, mais de um quarto de hora ou um quarto de hora sem presença de Deus. De facto, é uma coisa extraordinária, portanto, nada a ver. Por isso, o trabalho também é a oração. Neste Sim. caso, porque estão em presença, procuram fazê-lo bem feito e, portanto... É, e Santa Teresa pediu que não tivéssemos trabalhos que ocupassem muito a mente, trabalhos, e nessa altura ela referiu-se a bordado de ouro e prata, que é um trabalho que exige muita aplicação da mente, para que estejamos, é uma expressão de São Bento, que a hora é de labora, as mãos no trabalho, o coração em Deus. E a nossa vida tem que ser isso. Para mim pessoalmente, é viver em atitude de ofertório. tudo nos deve levar a entregar, e a razão por que nós estamos aqui é precisamente, nós não deixamos o mundo para nos refugiar, mas é para ajudar os irmãos. É a razão da nossa vida. É estar, como Santa Teresinha usou essa expressão que nos documentos pontifícios vem muita vez, no coração da Igreja ser o amor. Eu estou a ver a irmã, estou a pensar, que há não muito tempo eu estive numa missa na paróquia de Algarve Hospital, e o parco, o padre António, de alguma forma falava desta presença de Deus e falava das jaculatórias que ele... Eu achei, portanto, aquilo era uma conversa para miúdos, mas que, pronto, ele falava para os miúdos, mas era uma conversa que chegava aos miúdos e que chegava a todos nós. E ele dizia, pois, que ao longo do dia devíamos dizer muitas jaculatórias. 4, 5, 10, 50, 100, 200. E achei aquilo muito interessante, porque realmente isto é uma forma de ter presença de Deus, e era com certeza o que eu procurava fazer, e procurava de alguma forma transmitir, ainda que o fizesse de uma forma assim muito suave, falando para os meus. Essas orações simples que levam o coração a Deus, que Deus não quer coisas complicadas, Deus é tão simples. Eu aprendi de pequena, li um livrito que o meu parco me emprestou, de São Gabriel, Nossa Senhora das Dores, morreu muito jovem. E aprendi com ele, na minha terra ouvia-se o relógio da torre dar as horas. E aprendi com ele, cada vez, e o relógio dava os quartos de hora, cada vez que eu via a hora, rezar uma Ave Maria. Pois, muito bonito. Muito bonito, e é uma forma de facto de estar em presença daquele que nos dá tudo. Eu, em tempos, encontrei um site brasileiro de um caramelo, e que dizia, aliás, não foi há muito tempo, foi no mês de agosto, em que dizia que em qualquer caramelo as irmãs estão sempre disponíveis para rezar por qualquer intenção que lhe peçam. É assim, não é, irmã? Sim, sim. Aliás, depois do site acabava por dizer, o caramelo nasceu para rezar, portanto, se precisa de oração no caramelo, rezaremos por si. Aqui também vêm a ter muitas. Muitas intenções, sim. Não é? E não rezamos só, isto também é uma coisa muito bonita, que a irmã Lúcia rezava todos os dias um terço pelas pessoas que quereriam pedir orações e não o faziam. Rezava por aquelas que o pediam, mas há muitas mais que precisam dessa ajuda também. E claro que há intenções especiais que nos chegam, mas sabemos que há outras muitas, e sobretudo as intenções do Santo Padre. Eu, ao fim deste programa, também lhe vou pedir esse favor. Também vou deixar duas intenções minhas para fazer o favor de rezar por elas. Irmã, gostava de lhe falar também da outra Santa Teresa, e aliás já falámos dela, uma Santa Teresa de Ávila, a fundadora, mas Santa Teresa também do Menino Jesus de Lisieux, aquela carmelita de origem francesa, e cujas relíquias visitaram todos os concílios do nosso país em 2005. Santa Teresa de Lisieux foi para um convento com 15 anos. Creio que morreu com 24, pelo menos é assim que eu tenho lido. Foi proclamada doutora da Igreja pelo Papa São João Paulo II em 1997. Esta Santa Teresa viveu poucos anos, mas fez... Em poucos anos fez muito. Não sei se a irmã nos quererá dizer alguma coisa acerca de Santa Teresa, desta de Santa Teresa do Menino Jesus, dessa Santa Teresa Lisieux, que eu há pouco dizia que ela, portanto, afirmava num livro que nunca tinha estado mais de 15 minutos sem se lembrar de Deus, sem ter a presença de Deus. Claro, não estava preparada para esta questão, nem para as outras que coloquei. Santa Teresa do Menino Jesus foi o nome que ela escolheu do Carmelo. Foi uma menina que desde o alvorecer ela teve a sorte de ter, vou usar uma expressão, teve um ninho muito fofo de vivência. Portanto, ela, no seu lar, os pais, as irmãs, foram todos educadores. Ela perdeu a mãe muito pequenina, mas desde o princípio ela foi educada para o amor de Deus. E ela viu depois, é interessante, ela fez um trampolim para o mesmo lugar com circunstâncias muito diferentes. São Francisco, ao ver a rejeição do pai, atirou-se para o pai do céu. Ela foi com a imagem do pai que se atirou para o pai. Usou a imagem do pai que tinha, que era um santo, e também ele e a mãe já estão beatificados. E ela viveu sempre numa entrega, e a razão que a levou a querer tão cedo ir para o Carmelo foi para se entregar ainda mais ao amor de Deus. E viveu profundamente entregue pelos irmãos. A vontade que ela tinha, de facto, de ir para o Carmelo. Eu, num dos livros que li acerca dela, pronto, eu sei que ela era muito nova, ela não tinha idade para ir para nenhum convento, não é? Mas ela queria ser carmelita e queria ir. E falou com o parco, e falou com o bispo. E foi o Papa. E falou com o Papa. Não há dúvida nenhuma que ali muita perseverança, muita vontade de ser. Ela, com muito pequenina, ela tinha uma tia religiosa da Visitação. E depois, muito pequenina, já dizia que queria ser religiosa. Tanto que, quando ela foi falar com o bispo, disse-lhe que já sentia a vocação há muito tempo. Ele disse que não deve haver assim muito, porque ela era muito jovem. E não deve haver 15 anos. E ela disse, mas falta pouco, porque desde muito pequenina que eu senti essa vocação. Quando a irmã, a Paulina, foi para o Carmelo, tinha ela 9 anos, foi um choque muito grande para ela, porque tinha uma ligação com a separação, não é? Sim, sim. Mas depois até foi visto como ela quer ir para junto da irmã, mas ela disse que isso não era. A razão que a levava era outra. E ela foi de uma heroicidade muito grande, porque viveu ao lado, depois tiveram 4 irmãs dentro do mesmo mosteiro. Viveu ao lado das irmãs com um desprendimento total, porque ela queria ser só e unicamente para Deus. Não foi buscar-se a si própria. Ela foi de uma entrega absoluta a Deus. E os frutos continuam. E os frutos continuam. Passo a vida pensando no bem e no mal, e me ponho triste, sinto-me algo estranho. Meu corpo se esgota, minha alma nota, e vê no mundo mentiras de outra forma. A louca inveja que traz a mentira, palavras tão falsas pela minha mente passam, ai, passam. O tempo que passa e os anos me cansam de ver a mentira que vem e que fica. O tempo tão vivo, não sei que se passa. Mentiras, palavras, tudo é uma farsa. Tenho um momento de ânsia mundana, queria dizer o que sinto na alma, que a vida passa, ai, passa. e me ponho triste. Sinto-me algo estranho, meu corpo se esgota, minha alma nota de ver no mundo mentiras de outra forma. A louca inveja que traz a mentira, palavras tão falsas pela minha mente passam, ai, passam. Passa e os anos me cansam de ver a mentira que vem e que fica. O tempo tão vivo, não sei que se passa. Mentiras, palavras, tudo é uma farsa. Tenho um momento de ânsia mundana. Queria dizer o que sinto na alma, que a vida passa, oh, e passa. Pensando que a vida passa, oh, e passa. Passo a vida pensando que a vida passa, oh, e passa. Passo a vida pensando que a vida passa, ai, ai, ai, ai. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Falamos do convento do Carmelo de Santa Teresa em Coimbra, precisamente onde viveu a irmã Lúcia. Em março do próximo ano celebra-se o 15 centenário do nascimento da fundadora das Carmelitas Descalças, Santa Teresa de Ávila. Daqui por 3 dias, no dia 15 de outubro, comemora-se a data em que a fundadora das Carmelitas foi para o céu, a 15 de outubro de 1582. Estas duas datas, tão importantes para as carmelitas de todo o mundo, são como que pretexto para conversarmos da fundadora, Santa Teresa de Ávila, dos conventos que mandou construir, da vida de oração, da irmã Lúcia, que aqui viveu vários anos em clausura e cujo processo de beatificação se encontra para a Santa Sé. Falamos com a irmã Maria Celina, e falávamos há pouco acerca de Santa Teresa, não da fundadora, mas Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresa do Menino Jesus e da Santa Face, parece-me que é assim, não é? E a irmã dizia, e os frutos, falávamos de facto da heroicidade de Santa Teresa do Menino Jesus e dos frutos que ainda hoje se vêem. E de facto é verdade, os frutos estão bem à vista. Ela, estando sempre num convento, consta-se que ela converteu mais gente do que todos os que andam na rua, não é? Não há dúvida nenhuma que, portanto, o poder da oração. Portanto, isso levou até, como há pouco referi, a que São João Paulo II, em 1997, a proclamasse doutora da Igreja. Eu aproveito, pronto, este é o meu testemunho, e aliás, os programas da rádio que me ouve, eu várias vezes falo de Santa Teresa do Menino Jesus. Eu tenho uma ligação também muito forte a ela. São estas coisas que acontecem e pronto, e acontecem assim. Como é que isto aconteceu? Isto também nunca contei, é a primeira vez que conto. Um dia mais a minha mulher, eu entramos os dois lá embaixo, na Igreja de Santa Cruz. E eu estava em cima de um banco. Uma pajama de Santa Teresinha do Menino Jesus. É impressionante. E eu disse, bem, que eu arcadei. Levei, saímos e depois, um bocadinho, comecei a ler a pajela. Ah, pronto, e fiquei impressionadíssimo, porque a pajela dizia algo parecido com isto, e que dizia e diz, as pajelas dela continuam a dizer isto. ninguém se valeria dela que não fosse atendido. O seu socorro seria rápido, mas por exceção demorasse mais um pouco para não desanimarmos, porque seríamos atendidos. Portanto, na pagela é bastante clara, diz-nos a forma de rezarmos a pagela, de fazermos o pedido e depois de rezarmos as 24 glórias, que creio corresponde aos anos que ela viveu. E eu passei, portanto, a partir daquela data, a rezar todos os dias a pagela. E comecei a fazer exatamente o mesmo que fizeram comigo, que não sei quem foi. Eu encontrei aquela pagela e então, o que é que fiz? Mandei vir pagelas do Cavaleiro da Imaculada, aquilo lá para cima, para o norte, e eles mandavam-me pronto, uma centena ou duas centenas, e eu mandava-lhe o dinheiro correspondente, ou o dinheiro que entendesse, já não sabia como é que era, e pronto, e eu largando aqui largo uma, além largo outra, aqui largo uma, além largo outra, e pronto, e durante muitos anos eu mandei vir as pagelas lá do Cavaleiro da Imaculada. Mais tarde, as pagelas do Cavaleiro da Imaculada mudaram. E para mim aquilo não era tão claro, isto é. Quer dizer, eu acho que a pagela inicial via-se melhor como pedir. Uhum. E a dizer, mas não é bem isto que eu quero. Então fui uma tipografia. E creio que mandei fazer umas mil ou por aí assim. É pronto, isto tem sido um trabalho que eu tenho com a Santa Teresa e pronto, eu tenho assim uma ligação forte a ela e pronto, e todos os dias hoje rezo a pagela. Aliás, antes de entrar aqui no convento, eu pronto, rezei-lhe, lá lhe pedi, olha, para que esta conversa corresse bem. Fez uma afirmação pouco antes de morrer no céu. Deus vai-me fazer sempre a vontade, porque eu na terra nunca fiz a minha. Sim, sim, eu li isso, de facto, eu li isso. Portanto, não há dúvida nenhuma, portanto, eu digo isto porque, pronto, eu costumo dizer que, a brincar, mas, portanto, a sério, que Santa Teresinha me tem feito praticamente tudo quanto lhe peço. Ela também tem aquela promessa que fez, também pouco antes, passarei o meu céu a fazer o bem na terra. Eu penso que ela me compensa por estas pagelas que eu distribuo. Pronto, não sei depois o fruto delas, mas sei o fruto de uma que eu recebi. E agora, o que acontece com as outras, não sei, mas também não tenho que saber, não importa. Portanto, o importante é é a nossa obrigação, é isso que Deus quer, e portanto, de alguma forma, é isso que eu vou procurando fazer. Eu li também numa altura qualquer, mas já não tenho bem presente, que um sacerdote que tinha, talvez ainda mantenha, um sacerdote que tinha recorrido a Santa Teresinha e que depois lhe pedia um sinal. Acho que foi ele que inventou essa oração. Um jesuíta brasileiro. Pois eu já não. Pronto, eu já vi o sinal de uma rosa. Acho que mais que uma rosa, não foi? Uma aranha rosa, e depois ele pediu para se confirmar, pediu uma rosa branca e alguém passou diante do altar de Santa Teresinha, caiu uma rosa branca e foi-lhe levar, sem saber do contrato dele. Uma amiga minha, não vou divulgar, não tenho nenhum interesse, mas pronto, eu sei que em tempos também pediu a Santa Teresinha e pediu-me um sinal, que acho que é uma coisa que não devemos fazer. Mas e logo lhe apareceu também uma rosa ou uma coisa qualquer. Portanto, Santa Teresinha está, como estão os santos, como está o Nosso Senhor, estão todos muito perto de nós e por isso devemos recorrer nas nossas preocupações. E é interessante que Santa Teresinha é querida mesmo pelos não cristãos. Os muçulmanos, eu penso que é no Cairo, foi permitido fazer uma igreja dedicada à Santa Teresinha. E houve uma cura de uma muçulmana, quando foram as relíquias, creio eu, não tenho agora assim bem certo, mas sei que para Santa Teresinha foi aberta uma exceção. Pois, já agora também só dizer o seguinte a quem nos escuta, porque a própria oração é de uma beleza extraordinária, não é? Sim, sim. É maravilhosa. De facto, vale a pena adquiri esta pagela, pedi-la, portanto, ao Cavaleiro da Imaculada, ou se alguém me conhece, eventualmente, se quiser, é questão de pedir, porque realmente a própria oração é de uma beleza. Eu tenho, portanto, tenho de cor, sim, sim. E todos os dias lhe rezo, mas de facto é maravilhosa. Dá gosto. e que no verso, não é? É. Também não é o importante. Irmã, ao longo deste tempo temos vindo a falar tanto da vocação de Santa Teresinha, do Menino Jesus, e a vontade que ela tinha, portanto, de entrar no Carmelo. Por isso, como há pouco referia, falou com o sacerdote, com o bispo e até com o próprio Papa. Eu sinto que a vocação, seja a que for, a das irmãs é uma, a minha é outra, a dos casados é outra, portanto, dos sacerdotes é outra, mas eu sinto que a vocação é a coisa mais bela que Deus nos pode dar. Se a descobrimos e se somos... se a descobrimos e a pomos em prática, se somos fiéis dentro das fragilidades do ser humano, não é? Eu acho que tudo isto é uma maravilha. E outra coisa que me impressiona é que eu vou dizer uma coisa que não é correta e que é o seguinte: há pessoas, e o que não é correto é o que eu vou dizer agora, há pessoas que têm o mundo a seus pés. Ninguém tem o mundo a seus pés, a não ser Deus. Mas isto é para dizer, eu sei que há relativamente pouco tempo uma modelo espanhola veio a Fátima e ela saiu de Fátima e disse: eu quero ir para um convento. E foi, eu creio que o outro dia ela foi para um convento. Quer dizer, isto é impressionante, isto é impressionante. Eu em tempos vi também que uma cirurgiã, das melhores cirurgiãs dos Estados Unidos, que vinha inclusive e corria à Europa, e de um dia para o outro, creio que talvez num Domingo de Ramos, ela sentiu vontade e penso que até foi para um Carmelo. Ela largou tudo e foi impressionante, não é? Como temos a Santa, outra Santa Teresa, Santa Teresa Benedita da Cruz, que é mais conhecida por Edith Stein. Numa noite em que ela ficou em Mondsted, na casa de uns amigos, leu o livro da vida de Santa Teresa. Ela estava na procura da verdade, porque ela, sendo judia, tornou-se ateia, mas sempre na procura da verdade, que ela disse depois: quem procura a verdade encontra Deus, porque Deus é a verdade. E naquela noite ela leu de uma ponta à outra o livro da vida de Santa Teresa, e quando chegou ao fim disse: aqui está a verdade. E foi procurar um sacerdote para pedir o batismo, e logo queria ser carmelita. Não conseguiu ser logo, porque o diretor espiritual não lhe permitiu, mas mais tarde foi, e depois foi, foi apanhada como sendo judia, morreu nas câmaras de gás da Auschwitz. Mas também foi assim uma... ela andava na procura e Deus veio ao seu encontro através daquela vida. Ela andava... Foi o flash da sua vocação. E esse livro que ela leu, irmã, era que é Santa Teresa de Lisieux? Teresa d'Ávila. Ah, Teresa d'Ávila. Pois, livro da vida. Sim. Pois, eu não conheço, portanto, pronto, tenho estado assim mais ligado às leituras de... Da Teresinha, exatamente. Há sim casos, eu há anos, mas já não consigo também reproduzir, mas há anos eu li, mas agora pronto, também não vinha preparado para isso, quando não era capaz de ter consultado. Mas eu estou a ver uma senhora, portanto, que não era cristã, que não tinha, portanto, aliás, ela combatia o cristianismo através de dos sites, e numa altura qualquer alguém a questionou acerca do que ela dizia, e ela começou a aprofundar. Depois de alguma hesitação, ela chegou à conclusão que de facto ela não estava na verdade, e que a verdade estava em Deus, e a partir daí, portanto, Deus, portanto, também a conversar. Quando a conversa está de boa fé, consegue. Pois, sim, exatamente, quando está de boa fé. Se eu agarro a verdade que está aqui à mão, não me serve. Se eu controlo a mentira, definho na ilusão. Se me contam que o sol é de todos, então vivo de noite. O coração dos homens parece que parou. Nunca mais digam que a morte vem por bem. Não me tomem por ninguém. Sei por onde começar.

que vêm, que costumam vir à rádio, já sabem, pela primeira vez quando eles vêm, eu começo sempre as conversas pela vocação, porque realmente acho uma coisa maravilhosa, acho que, pronto, Deus quer-nos muito. E é o único com cada um. E chama-nos de formas tão diversas. Mas não seria dessa de João Paulo II que gostaria de saber que lhe contassem a vocação? Ah, então eu estou no bom caminho, não é? Então, irmã, conte lá, por favor. Eu desde pequenina que senti o desejo de ser religiosa. Isto, 5, 6 anos talvez, eu sou a última de 10 irmãos e o meu irmão mais próximo de mim, que tem mais um ano e meio que eu, quando começou a ir à catequese, isto deve ter sido no mês de maio, ele chegou a casa um dia muito entusiasmado a contar à minha mãe que a catequista tinha falado dos pastorinhos, das aparições de Nossa Senhora. Dois já morreram, uma ainda vive, está numa casa de onde nunca sai sem para rezar. Foi o toque. Eu quero também ser assim, mas isto disse-o eu cá para dentro. Ninguém soube, eu guardei muito bem o meu segredo. Pronto, isto foi um flash de criança. Depois, dos 11 aos 14 anos, acordou em mim a mulher e a mãe. E para mim ser mãe era algo muito grande, que me fazia estremecer. Mas ao mesmo tempo havia outro amor. Eu gostava muito de ver as noivas, mas eu queria ser sempre noiva. E conciliar a virgindade com a maternidade era um mistério. Não podia ser, mas pôde ser. Aos 12 anos eu ouvi parque da minha terra lançar uma invectiva aos meninos da profissão de fé. Hoje faço mais tarde, eu fiz com 10 anos, portanto já era outro grupo, e talvez só a mim é que veio ter aquela palavra. Ele disse: há tantos que ainda não ouviram o nome de Jesus. E então eu descobri aí a maternidade espiritual, o amor pelas missões e o desejo de ser missionário. Foi logo ir para longe. Foi outro amor. Jesus passa muita vez pela nossa vida dizendo: deixa e segue-me. E este foi a maternidade física, as missões. Eu sentia que no meu coração ainda ficava um cantinho vazio. E rezei, pensei, não perguntava, não tinha muito a quem. E aos 14 anos, num dia do mês de maio, eu vinha da escola. E foi ali, numa encruzilhada, que aquele sítio para mim é especial, foi um encontro fundamental na minha vida com Deus. Em que eu descobri que pelo apostolado das mãos vazias, na vida contemplativa, nós não palpamos o fruto do nosso trabalho. É uma vida na fé. Pelo apostolado das mãos vazias, eu podia atingir uma maternidade universal. E nesse dia e nessa hora, eu disse o meu sim para sempre ao Senhor. Havia ainda à minha frente 7 anos para conseguir chegar ao sítio, porque eu sabia que não ia ter o consentimento dos pais. Nosso Senhor, na sua divina providência, arranjou as coisas para ser mais cedo. O meu pai era muito doente, faleceu quando eu tinha 19 anos, e a minha mãe, porque nessa altura a maioridade era só aos 21. A minha mãe, que depois aceitou muito bem, mas dizer-me sim, nunca diria. Eu tive que vir sem a sua bênção. Emancipou os dois mais novos e então eu vim para o Carmelo no dia 26 de agosto de 1976. Não sei bem eu que nesse dia se celebra uma memória de Santa Teresa. Nada acontece por acaso. E é verdade que é assim, a minha vocação caminha, como a de qualquer um. É uma pérola que me custou caro, mas que eu amo muito. Pois, custa caro, mas é o custar caro que dá felicidade. Não é, irmã? É. Pois, é isso. Sim, e quando alguém tem uma fortuna que não lhe custou, não a aprecia. Pois. Pois é isso, exatamente, exatamente isso. Pronto, as vocações dão trabalho até por causa das normas que têm que cumprir essa coisa, mas a felicidade vem daí. Irmã, olha, portanto, o nosso tempo acabou, esgotou, como queremos dizer. Eu gostava de continuar esta conversa, até porque também gostava de falar depois um pouco da irmã Lúcia. Eu não sei, eu vou lhe pedir um favorzinho, não é para agora, mas sei lá, se daqui para um mês a irmã arranjasse mais um bocadinho, pudéssemos continuar esta... Posso contar-te? Posso contar, irmã? Está bem. Está, muito obrigado. Posso contar. Então pronto, olha, agradeço, e então depois combinamos outra data e continuamos esta conversa porque... Para ficar... Só uma coisa pode-me fazer, é que Santa Teresa morreu na noite de 4 para 15. Porque foi nesse dia que se fez o acerto do calendário. Foi encurtado 11 dias. Então ela morreu uma noite grande. Eu li uma vez um poema, não sei de quem, numa revista que é a Teresa, Santa Teresa d'Ávila, que foi, começou a ser editada no centenário da morte dela. E tinha uma expressão assim muito interessante. Santa Teresa viveu entre duas almas. Nasceu na Enel Alba de que não? É. Enel Alba, nasceu na madrugada do dia 28 de março de 1515 e morreu em Alba de Tormes. Duas Albas. Pronto, estamos mesmo no fim, não podemos continuar. Foi um programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo, até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.